Base 73, comando 03 e 40, Campinas. Retracionada para sequenciamento, curva esquerda na praia 020, no estado pelo lucro localizador. Esquerda 020, início ao localizador, buscar 3305. Retorno a casa. Tio Delta, papel reforma. Mantenha o setor norte aguardando para a recepção final. Mantenha o setor norte, para aguardar para a recepção final, Delta, papel reforma. 4405, decolou 13, chame o controle 120 decimal 8. 208, boa. Call of Fresh was 8732, request left aviation with your order. 7 heavy, 8782. 040, sir. That's 10 miles. 040, the settlement is 2000, clear. Alex, aqui o Forte Bebe Show localizado. Azul 27, é isso. Certo, 2000, tudo isso, Forte Bebe Show, Alex, aqui o meu antigo, Azul 27, é isso. Controle Salvador, boa noite, Azul 4405. Azul 4405, contato radar, suba via saída Salvo 1, para nível de voo 320, vigilante. Salvo 1-320, vigilância azul, 4405. Azul 2782, reduce speed 21709. Specialize, lembra 1-7-0, azul 2782. Possível. A linha decola de imediato? Imediato, 973. Decolagem imediata, sem parada na pista, no 30 graus ou no 09. Sem parada, eu vou 973. Tráfego na aproximação, acho que é 7 milhas, com aproximadamente 1409. Posso ir sem problema, por 973. Roger, America 230, wait a moment to copy. Standby. Este continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, informação de tráfego, Boeing 737 da Gol decolando. Aguardando autorização de pouso 6313. That's right, see, she was necessary to shoot the two at the FAC. Okay, confirm ahead, how many miles? That's right, from present position, we can fly once a year. Rima, até Rima. Ah, até Rima, você estava parecendo. Ah, 3305, introdução para aproximação. Segue o tráfego, alfação 72, 9 milhas da frente. Aí você tem uma redução, 333, né? A... 973, decolou 16, chame o controle 120, decimal 8. 308, igual a 973. O Xené 6313, autorizado pouso 10, 130 graus, 109. Autorizado pouso 6313, cabeceiro 10. O 973 contato radar, suba via saída São Rolando para o nível 360. São Rolando 360 e 973. 7 approach from 1-2, so 2-7-2. 2-7-2, complete LS auxiliary approach, contact the tower on 1-8.95. Tower 1895, the message. Curva pela esquerda, Delta Papa Uniforme. Curva pela esquerda, Delta Papa Uniforme. O Chanel 6313 no solo 18, libera a direita, táxi via Delta ou Eco, após Alfa Juliette, posição 02, Pátio 1. Libere na Foxtrot após Alfa Juliette, posição 02, Pátio 1. Alfa Juliette, 02, Pátio 1, 6303. Cadê a palavra de Uber 6872? Estamos começando a push, Romeo 1-2. Azul 2782, continue your approach, wait landing clearance, traffic information for Alpha 28 Alpha, north sector of the airdrome, maintain 1000 feet. Acknowledge and we'll continue as 8-7-2. Runway clear, you are through to land 130 degrees 09 knots as 2782. Please land on 8-1-2 as 8-7-2. Take a 230, ready to copy. Só é previsto mais uns 2 a 3 minutos sem espera, pode ser autorizado para ter remetido na 17. America 230, clear to Miami. According to your flight plan route, initial route, Hotel Zulu 20, Kokra, Kilo Oscar, Kilo Romeo Alpha, then flight plan route. Flight level 260, after takeoff, left turn, moment departure, Nanning transition. Scope code 5136. Salvador approach control 120.8. Upper 020 to Kilo Oscar Kilo Romeo Alpha, flight plan route, flight level 360, left turn, moment 1 departure, Nanning transition 5136, 120.8, American 230. Negative, Momo departure, Nanning transition. Momo departure, Neiman transition, American. Neiman transition, American, not 2-0. That's correct, call me ready to start. Delta Papa Uniforme, se completaram 360 mais alongado agora, prosseguirá para a toque remetida direto atrás do TAM, do Airbus da TAM. Afirmativa, fazer um 360 mais alongado para se enquadrar como número 2, na etapa para a tocamento agora do TAM, Delta Papa Uniforme. Azul 2782, no solos 22. Correct, Azul 2782, underground at 22, leaving the runway left to the right, X-ray Delta, then Alpha, Kilo, position 2, Lima, apron 3. Delta Kilo 2, Mia Mawas, Route 2782. Sentry 305, por favor. Boa noite, aproximadamente 2 milhas e meia. Baixo trabalho, Sentry 305. Cliente, pista livre, autorizado pouso, 130 graus, 13 nós, Ata Alfa 28, Alfa no setor norte, 4 milhas sem interferir com seu pouso. 3305, graça, melhorias, livre pouso, contra 3305. Ground American 2 Brazil, ready to push 10 with information currently. American 230, start up and push back approved, call me ready to taxi. Satango Delta Papa Uniforme, fique atento a uma possível esteira de turbulência do Airbus 320 da TAM que pousa na 10. Autorizado toque arremetido na 17. 130 graus, 129. Atento a esteira do Airbus, está autorizado. Está permitida do Delta Papai Uniforme na 305 no solo 25, libere direita, táxi via Alfa, até a Atila Juliette. Atila direita, Alfa, até a Atila Juliette, 335. Nave 72, contato radar, dessa via chegada Delf para 510, Federal 10, 19. Virgem Base, toque remetido a 17, 130 graus, 119, Delta Papa Uniforme. Autorizado, toque remetido a 17, Delta Papa Uniforme. Para 2010, Federal 10, 19, cancelado as restrições em pelo. Esquerda. Autorizado pela esquerda. Chamo pronto para girar base. Chamará para girar base, já está botando em forma. Vou remeter os 3-1 dessa vez. Sim. Puxa na 6313, autorizado para Guarulhos, conforme rota do plano de voo. Nível 360. Saída Salvo 1, Leda e Mótiva. Controle Salvador 120 decimal 8, transponder 5142. Informação em vigor é Alfa. Positivo, informação Alfa já foi copiada, foi autorizado para Guarulhos, conforme a rota do plano de voo, do nível 360, a saída Salvo 1, Leda, Mótiva 1208, com transponder 5142. Correto, chame pronto para acionar. É pronto o acionamento do 63. Girar base, pista 17, toque remetida, autorizado 120 graus com 119, após o toque remetido, o circuito será pela direita agora. Sim, autorizado toque remetida 117, após a remetida, o circuito pela direita, Delta Papa Uniforme. approved until rolling point runway 10 via taxiway India. Runway 10, American 230. Passou 2, 3, 5, autorizado, final IRS, errei, pistão no zero, fonte estabilizada. Final IRS, 7, 3, 3, 4, 2, 3. 5, 9, 7, 2, para 2 mil pés, que é negão no zero, no 9. Informe, tocou em Meteos 3, 6. Tem condições de encurtar o circuito pela direita? Afirma, já estava aparecendo. Então encurte o circuito pela direita e aguarde para girar a base. Prossiga do setor norte após a curva à direita até umas 5 milhas. A gente vai encurtar pela direita, agora pela volante, vamos encurtar para girar a base. Ali curtando da 17 Delta para telefone. Pô, no final? Negativo, mas eu tô já. Encurtando. Afirma. Mantém posição. Alfa para uniforme, estou correndo até os 39, prossiga até o farol de Itapuã. Até o farol de Itapuã, da Alfa para uniforme. Informação de tráfego, Papa Alfa 28 Alfa, no setor sul do aeródromo, 1.000 pés à sua direita, sem interferir. Sim, tudo tráfego, 72 autorizado, ELS X-Ray, Fox estabilizado. Autorizado, ELS X-Ray, Fox estabilizado, Fox 72. Yes. Batei na sua água, no pé, ingresso, da papai e fora. America 230, clear to line up and maintain. Be prepared to take off immediately. We'll line up and wait and be prepared for takeoff immediately, America 230. No solo 42, libera a direita, livre táxi via Echo Foxtrot, Alfa e Juliette, posição 01 do Pátio 1. Echo Foxtrot, Alfa, Pátio 1, posição 1. Dia. America 230, clear for takeoff, runway 10, 120 degrees, 12 knots. Clear for takeoff, runway 10, America 230. Papa Alfa 28 Alfa, sua direita, no litoral, 1.000 pés em espera. Não interfere com seu pouso, aguarda a autorização. Ciente, Sandra 62, aguarda a autorização. America 230, Airborne at 44, contact Salvador Approach Control 120 decimal 8. Thank you. 230, radar contact on departure, clarity maintain for level 360, via Mama departure. Under the 360, we have Mama departure, 9236. Fazer chegada com o Médio 1 para o nível de voo 050, que é na Lama 0 no 9. Incidente via chegada. Nossa, dois. Azul 4980, ciente, agora autorização de tráfego. Você papel uniforme, avista o Boeing 727 da Rio na curta final? Afirma, senhor. Se tiver condições, autorizo base pela direita, pistão na 7. Base pela direita da 7, então data papel uniforme. Chama de base para final, ajuste de altímetro no 099. Chamará de base para final, data papel uniforme. Solos 4, 7, e táxi até o Pátio 3 via Alfa e Kilo, posição prevista meia dúzia. Autorizado para abate, 2 para o uniforme. Solo aos 4 9, autorizado para abate, 2 para o uniforme. 4980, pronto, conta. 4980, autorizado aeroporto de Recife, via piso 97, e 2350. Pista 110, após decolagem, primeira curva esquerda, subida Cuca, transição Aracaju. Aciona transporte 5150, controle do Salvador, 2068. Contato radar, dessa via chegada da Mel de Ouro para o nível de voo 060. Adeus. 888, desça para 2000 pés, que é 1009. 2019, João, tá o 88.

podia confirmar o vento, o 1-2-1? Vento 120 graus, 1-2-1. 7, ele pôs lá na 0-2-0, 1-2-2. Santa Maria, boa noite, Santa 9-0-2-0. Santa 9-0-2-0, boa noite, número 2, continua a aproximação, vai dar uma pista 1-0 livre. Está seguindo 37 na rua, final de 2 milhas, no time 1-0-9. Boa noite, é 224 Oceaneta, informação Alfa. Zona 3, call 144, beleza, 145. Ciente, Oceaneta 63, zona 3, taxa direita, mantém o ponto de espera como número 2. Apresente como número 2, não apresente. Segundo, triple outro solo 02, livre na Fox, mantém a escuta, taxa autorizada via Alfa, chame a sua mente. Como é o título, esse livro na Fox, táxi via Alfa, chamei antes da taxa de leite. Livre na Fox, táxi Alfa, chamei antes da taxa de leite, boa noite. Tá 9020, vento 120 graus, 1-2-9. Tráfego avistado, pista 1-0, pôs autorizado. Livre pôs na 1-0, tá 9-0-2-0. Quatro 9-0 da Azul, tá autorizado no MT no Zé. Ali na T9-0 Azul, 4-9-0. 1-8-8-8, autorizado Alfa Juliette, ponto 1-3. Alfa Juliette, 7-3, gol 8-3. Papa 020 no solo 05, livrou o táxi autorizado de Alfa e Juliette, contou nós. Autorizado o táxi Alfa e Juliette para o portão 09, cara 9020. Caso 4980, decolagem autorizada, pistola 0, vento 120 graus, 25 nós. Fica com a pistola 0, azul 4980. Para cá, vamos fazer a reserva na 3 na 3. Eu tenho que ser no 0, chama na 3 4980, decorador 06, chame 2081. 2081, boa noite. Boa noite, Salvador, boa noite, 3178. 3178, boa noite, altímetro 1020, continua a aproximação, vai dando pistão 01.